como é que vão ser distribuídos estes 6.600 homens? Efetivamente, com esta questão, houve muitas dificuldades nas nossas paróquias. Então, será distribuído da seguinte maneira. São 230 euros para cada paróquia do nosso concelho para ajudar ao pagamento da eletricidade e das despesas que o Covid também traz, porque é preciso higienização dos espaços, higienização das mãos, e tudo isso também tem um custo acrescido. Então, será assim, 230 euros por cada paróquia do concelho, depois uma paróquia do concelho terá uma duplicação desse, terá mais 230 euros, porque tem mais celebrações, concretamente a paróquia da Oliveira do Hospital, e o remanescente será para ajudar à colocação de umas janelas numa casa paroquial dedicada à catequese, que está em graves condições. A paróquia não tem possibilidade de assumir as despesas porque está sem fundos. Então, este subsídio será para as paróquias do concelho e terão também uma parte para ajudar justamente a recuperação dessa casa, de onde está a catequese e que não tem as condições, porque as janelas são todas estragadas, entra água, está-se a degradar, e então será um momento de solidariedade também entre as paróquias para que essa casa possa, ou essas janelas possam ser recuperadas. Portanto, o destino vai ser este. Nada tem a ver com os salários, como foi dito, nem muito menos com 2.200 euros que cada padre vai receber.